Tirei minha namorada do CLT pra ela ter uma vida de rainha. Ela trabalhava muito e ficava muito cansada. Aqui na minha casa ela cuida de mim e eu que sou o provedor. Ela não precisa fazer nada. A única coisa que ela precisa fazer é unhas, comprinhas e ir no salão. Ela adora de se cuidar, mas não tinha tempo. E agora meu nenenzinho tem tempo de fazer tudo que ela quer. Comprei uma casa, um condomínio, carro, pra ela ficar bem segura e poder todo dia na academia. Eu até contratei um personal novo pra ajudar ela. Ela treina 2 horas por dia com o personal. Eu dei pra ela somente uma missão, que é ir no mercado fazer compra pra nossa casa. E hoje, graças a Deus, eu opero na Bolsa de Valores, consigo ganhar muito dinheiro e consigo bancar essa vida de luxo pra ela que eu amo tanto. E na minha opinião, o homem tem que ser o provedor da casa mesmo, bancar a vida da mulher, dar a vida que ela merece, tá? Ah, e logo logo vai vir um novo integrante na casa, que é um cachorrinho que a gente comprou. Paguei R$7.000 nesse cachorro e ela gostou muito, e daqui 2 semanas ele tá chegando aqui pra alegrar nossa casa. E esse cachorro foi um pedido dela, e como eu gosto de fazer todas as vontades dela, fui lá e comprei esse cachorro da raça que ela queria. Agora, se você quiser ver a rotina da minha noiva Troféu, me segue aí, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Recentemente eu fiz uns posts no Twitter que ganharam bastante visibilidade, né, dentro e fora da comunidade masculina, né. Os posts foram bem polêmicos, porque essa é a função pessoal do Twitter, causar polêmica e gerar discussão sobre essa polêmica, esse tema. E o post em questão que eu fiz foi sobre aquela ex-BBB chamada Natália, que ela tinha vitiligo, né. E no post em questão, pessoal, comentei o seguinte, que no vídeo, a Natália, ela falava que os homens preferem assumir uma mulher entre uma mulher preta, bonita, e uma mulher branca, bonita, os caras sempre vão assumir a mulher branca, bonita. Entre uma mulher, tipo, preta, correria, companheira, sabe, gente boa, que trata bem o cara, que trata ele como rei, e a mulher branca, má, rude, vulgar, os caras sempre vão escolher a mulher branca. A mulher preta, ela é sempre preterida, né? Nunca escolhida. Ela é a mulher para o sexo e não relacionamento. No post, eu falo isso, eu falo... Há mulheres que os homens abrem concessões e outras não, tá ligado? Aprende uma coisa, se você é POC, se você é uma mulher negra, você, se você quer ter as suas coisas na vida... Pode arregaçar as mangas, porque você vai ter que correr atrás. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar e se empenhar muito na vida. Porque não vai ter fila. Não vai ter fila de homens querendo te tirar da CLT. Homem rico e destacado querendo te tirar da CLT. Pra te transformar em dona de casa, em tradwife, né? E essa foi uma black pill muito amarga. E no comentário desse post tinha um monte de mulher negra, né? E muita mulher branca. E as mulheres brancas falam, é verdade. Você vê, as brancas admitem, cara. Elas sabem disso. Aí eu lembrei desse post do... Foi do ano passado, de uma apresentadora do GNT da Globo, né, chamada Stephanie Ribeiro. E olha só, pessoal, o que ela defende. Não defenda esposa troféu. É uma lógica machista. Dispara Stephanie Ribeiro. Apresentadora do Decora no GNT. Soltou o verbo no Twitter diante das mulheres de jogadores de futebol. Olha só o que ela fala, pessoal. Uma lógica machista e com dinâmicas também racistas. Olha só, racistas. Em que homens entendem que ter um relacionamento com determinadas mulheres te dá um status. Eu venho falando o quê, pessoal? Aqui no canal. Só que quando eu, homem, militar Red Pill, eu sou chamado de quê? De racista. Quando elas falam, não. Quando elas falam, os caras falam o quê? As melhores Red Pill vêm delas. Né? Quando eu falo, eu sou racista. Quando elas falam, as melhores Red Pill vêm delas. Tá vendo como esse manginismo está inserido no meio militar, no meio Red Pill? O protagonismo que eles dão pra elas, que eles não dão pros homens. Quando a gente fala, é polêmica. Quando elas falam, é sensatez. Você entendeu? É pura objetificação que faz os homens buscarem mulheres, geralmente magras e brancas. Eu venho falando o que aqui, pessoal? No canal, eu não falo isso direto? Que os homens, sempre, se eles tiverem oportunidade, se eles tiverem condição financeira, eles sempre vão escolher a mulher cacau. Eu falo isso. Você não vê, pessoal. Você não vê. Jogador de futebol, andando de Ferrari no copiloto com a poquezinha. Não tem, isso não existe, cara, não existe. Estão duvidando de mim? Coloca aí, pessoal. NFL. NFL. Draft. Draft 2024. Vai ver as mulheres do jogador de futebol americano que foram draftados. Dos draftados, 90% eram POX. 10% eram cacau. Todos os homens negros que entraram na NFL, que saíram da universidade pro futebol americano profissional, todos tinham namoradas brancas. Nenhum tem namorada negra. Nenhum. Nenhum. E tudo branco e loira. Você entendeu? Então, quando eu falo o que eu falar aqui, eu falo pra abordar a seguinte questão. Você que é um homem pardinho, você que é um homem pretinho, para de ficar colocando essas mulheres pardas e pretas no pedestal, cara. Elas precisam de você mais do que você dela. Porque se você vence na vida, você arruma o quê? Uma branquinha. Ela, quando vence na vida, não consegue arrumar um branquinho bem de vida. Tá ligado? O que acontece com ela? Elas encalham. Porque o cara branco com dinheiro que tem opções, ele não vai escolher uma preta que tem dinheiro e tem opções. Ele vai escolher a mina branca periférica. Ou a mulher do mesmo nível deles. Esses vídeos que eu sempre falo, né, que os produtores de conteúdo na Manosphere, eles ficam reagindo a vídeo de mulher. Você pode ver todas as mulheres que os caras reagem a vídeo. Vai no canal do Bruce, o Cavaleiro Solitário. Vai no canal Mestre, sei lá, da Black Pill. Vai em qualquer canal aí, cara, aquele aspecto racional. Vai lá, você vai ver. Todos os vídeos que os caras reagem é vídeo de mulher o quê? Branca. Branca. Por quê? Porque os caras projetam nas mulheres brancas as suas futuras esposas e filhas. Entendeu? Porque eles se importam com a opinião, não da mulher em questão, mas da mulher branca, porque é a mulher que ele sente atração e desejo de se relacionar. E ele projeta o futuro relacionamento dele na mulher branca. Os caras não querem salvar as mulheres, pessoal. Os homens não querem salvar as mulheres do feminismo. Os homens querem salvar as mulheres brancas. As outras que se foda. Que sejam largadas, eles estão nem aí. Quer um exemplo? Vai nesses podcasts americanos, que os caras aqui no Brasil gostam de reagir. E tem canal até que legenda. É corte desses podcasts. Você pode ver. Aquele Fresh and Fit. Todas as meninas que vão lá e os caras ficam falando, ó, o feminismo é isso, você vai encalhar, você não vai ter filhos. Você pode ver. Todos os podcasts lá, o cara chega lá e começa a alertar a menina. Você pode ver. A menina é branca e é loira. Os caras não querem salvar as mulheres, querem salvar as mulheres brancas e loiras. Esse é um fato, tá ligado? Só que quando eu falo, eu sou maluco, eu sou Jorge, eu sou racista. Quando elas falam, as melhores Red Pill vêm dela. Você entendeu a diferença? Foi igual um vídeo e um post que eu fiz no Twitter. Entra lá no Twitter, pessoal. Eren a Coruja. De uma menina que ela falou tudo num vídeo que ela fez no TikTok. E um cara tirou um print, no print eu fui mencionado no print, o cara falou, pô, mano, essa mina parece o Eren falando. Lógico, cara, porque elas sabem disso. Cara, eu convivo com mulheres, brancas, de classe média, bem sucedidas, cara. Elas falam isso direto entre elas, cara, o tempo todo, elas sabem disso. Eu fico espantado como os caras não sabem. Elas falam isso todos os dias. Entre elas sabem quem tem ou não VSM, valor de mercado, né? E quando essa Stephanie Ribeiro, ela falou das jogadoras de futebol, vai ver as mulheres do jogador de futebol do Flamengo, pessoal. O padrão se repete, é sempre o mesmo. Brancas, particularmente também, loiras, de olhos azuis, não tem a pretinha lá, cara. É só admitir. Qual é a dificuldade dos caras de explicar que neotenia é tudo. As mulheres negras são menos desejáveis na sociedade porque as mulheres negras produzem mais testosterona do que as demais mulheres. Por causa disso, as mulheres negras ocorrem mais problemas de pressão alta e sobrepeso. Isso explica porque elas têm menos traços neotênicos, um fenótipo menos neotênico. Isso acaba por atrair menos machos e parceiros em potenciais. Por isso que muitas acabam na merda. Eu já falei isso em vídeos lá do Baby, da Kiara, que eu falei o seguinte. A mulher branca tem carta... A mulher branca, jovem e bonita, ela tem carta branca pra fazer qualquer merda na vida. Porque ela sabe que vai ser salva. Elas sabem, pessoal, que elas vão ser salvas. Elas sabem disso. A mulher pobre, que ela faz merda na vida, ela vai acabar na periferia, morando com a mãe e a avó, com duas ou três filhas, vivendo de Bolsa Família. Não vai ter fila de caras querendo tirar da CLT. E quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito. Pai tem um Bolsa Família, né? Seu auxílio! Seu auxílio! Quem não vive assim? Quem não vive no Brasil, né? É, verdade. E você vive no Brasil, mas, amigo? Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? É. Pai, quero... Não deixa voltar o Bolsa Família, né? Não deixa. Mano, você, emprego... E você, tá grávida também, né? Felizmente. Joga, joga o cu, vai, joga! Faz o L! É o Lula, né? É o Lula, paga a pensão, hein, Lula? LGBT não para, morro da pedeira. É igual os caras falando, ah, os homens estão acordando, olha aí, o cara assumindo a mãe solteira. A mãe solteira que cor? A mãe solteira que cor? Fala pra mim, que cor que ela é? Ah, é branca, né? É branca. Ah, eu nunca vejo de preta, né? Os caras nunca assumem mulher preta, né? Mãe solteira. Quando eu falo, eu sou racista. Quando elas falam, a melhor red pill vem delas. E pra provar, pessoal, que eu tô certo no meu argumento, assistam o próximo vídeo do canal, que vocês vão ver. Eu já vim alertando isso. Essas meninas, pardinha e pretinha, elas estão percebendo que elas vão ficar pra trás do mercado sexual. E essas meninas vão começar, eu fiz até um post no Twitter, os homens estão acordando. Quando eu falo acordando, os homens sabem que não está mais compensando entrar em um relacionamento, porque o suco não vale a espremida. E eu comentei o seguinte, os homens fugindo de relacionamento, evitando relacionamentos sérios, sabe? Já para engatar um namoro, um noivado, talvez um casamento, não tendo mais esses homens também dispostos no mercado a isso, as mulheres que têm um namorado vão fazer de tudo para segurar o que elas têm. É igual um vídeo, um tempo atrás, que eu vi de uma moça falando sobre isso. Eu sou casada, então isso não se aplica a mim, tá? Porque eu sou casada. Algumas situações, sim, que mudaram. Mas eu já falei que o Murilo pode fazer o que for, que eu penso 30 vezes antes de largar desse homem, porque eu não quero passar o que as minhas amigas solteiras estão passando. E por isso hoje a gente vê tantas esposas e namoradas possessivas, porque elas sabem que os homens, aqueles que são bons homens e potenciais parceiros, não querem mais engatar relacionamento. Então as que têm vão segurar os namorados e os maridos como podem. E elas irão ter medidas extremas e radicais para destruir suas potenciais rivais no mercado sexual. Tá? E como eu mencionei anteriormente, as minas que são pardinha e preta, elas começaram para trás do mercado. E elas não vão aceitar ficar para trás nesse mercado. E muitas dessas minas pretas e pardas, que tiveram seus relacionamentos destruídos, muitas vezes por influencers de classe média brancas, que ensinaram merda para elas, fizeram elas terminar e botar um fim em relacionamentos bons com futuros maridos e namorados, para tentar buscar, né, o Monkey Branch, tentar pular de galho, explorar sua hipergamia, sem elas ter esses traços neotênicos e valor de mercado sexual para explorá-las, essas meninas pretas e pardas vão começar a se revoltar na sociedade. E elas vão atrás de quem? Das mulheres brancas, porque elas vão culpar as mulheres brancas para elas estar perdendo os homens delas. Né? E principalmente essas meninas terão ainda uma atitude ainda mais raivosa quando os namorados delas trocarem elas por mulheres brancas, se eles tiverem uma ascensão social na vida. Porque elas, como eu mencionei, pessoal, elas sabem disso. Que sempre quando um homem tem uma ascensão social, ele sempre vai escolher a mulher branca. E essas meninas já estão começando a ver a mulher branca como inimiga. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vira e mexe, você vai lá no Twitter, você fuça certos canais gringos que tem um contexto bem racialista, você vai ver vários vídeos, pessoal, de mulher preta espancando mulher branca, assim, numa brutalidade, pessoal, numa desumanidade, sem dó. E isso, esse fenômeno, tá chegando no Brasil. Esse mesmo fenômeno já tá acontecendo na Europa. Quando a gente teve esse período de imigração em massa, muitos homens, né, solteiros foram pra Europa. Depois, alguns deles trabalhando, conseguiram levar suas famílias para a Europa, para a Inglaterra, Alemanha, França. Só que alguns desses homens, que eram um pouco mais atraentes e um pouco mais espertos, e conseguiram arrumar empregos, uma estabilidade financeira, esses homens, determinados países, tipo Paquistão, Líbano, Síria, Cisjordânia, esses homens arrumaram novas companheiras na Europa. E as mulheres muçulmanas, árabes, elas sabem que não podem competir no mercado sexual europeu, contra a mulher europeia, porque elas não têm os mesmos traços, né, eutênicos, elas não são, têm os traços finos que a mulher branca tem. As maiores apoiadoras do Islã, pessoal, na Europa, não é o homem muçulmano, não. Por isso que eu falo, quando a Europa vai ser islamizada, sim. E não vai ser islamizada pelos homens. O próprio Muammar Gaddafi, ele falava, a nossa vitória não vai vir pelas forças dos homens, não será pela espada. A nossa vitória será pelas nossas mulheres, será pela a força dos seus ventres. O Muammar Gaddafi, ele já falou isso. Quem está empurrando a islamização para a Europa, pessoal, não é o homem muçulmano, porque o homem muçulmano está tirando vantagem de um mercado sexual liberado, que eles nunca tiveram acesso nos seus países. Entendeu? Quem está pregando a Sharia na Europa, a guerra cultural, é quem consegue parar criança. E não é o homem muçulmano, não. É a mulher muçulmana. A mulher muçulmana está tendo filho a rodo. Tá ligado? É a mulher muçulmana que é a favor de islamização. É a mulher muçulmana que educa esses radicais. Não é o homem muçulmano, cara. O homem muçulmano tá trabalhando. Quem é que tá em casa com as crianças? A maioria dos casais muçulmanos, mais de 50% dos casais muçulmanos, criam e educam seus filhos em homeschooling. Se os homens estão trabalhando, quem tá em casa com as crianças, porra? Não é elas, caralho. São elas que estão educando. E você sabe que tem uma tradição no Islã que quando o país ele é islamizado, ele é colonizado pelos muçulmanos, as mulheres muçulmanas, elas têm o poder de escolher quais mulheres vivem e quais morrem. E as mulheres que são fornicadoras, adúlteras, imorais, sabe o que acontece com essas mulheres? As mulheres muçulmanas têm um ritual de tacar ácido no rosto delas para serem reconhecidas na sociedade como mulheres fornicadoras, adúlteras e imorais. Não é o homem muçulmano que criou o bagulho de apedrejamento. Foram as mulheres muçulmanas para assim deixar suas rivais feias e indesejáveis. E hoje, na Europa, tem um fenômeno muito comum dos ataques a ácido. E quem é que pratica, pessoal? Mais de 90% dos ataques a ácidos na Europa? As mulheres muçulmanas. Quando elas perdem o marido para outra muçulmana, elas vão lá e tacam ácido na cara delas. E isso será tema do próximo vídeo do canal. Até a próxima. Elas limpam a casa, elas fazem pão do zero, óleo do zero, sorvete do zero. Elas estão com os filhos sempre lindos, elas fazem o que o marido gosta de comer. Elas são irrevogavelmente heterossexuais e estão sempre com o look perfeito, fazendo conteúdo pra você nas redes sociais, tá? Estou falando das traditional wives, trad wives, ou aqui no Brasil traduzido para esposa troféu. Essa é uma nova tendência, você acredita? E é sobre isso o vídeo de hoje. Existe aí um fenômeno muito específico dessa geração, desse momento atual, porque essas mulheres têm chamado muita atenção. E claro que as trends na internet, no TikTok principalmente, elas vêm e vão muito rápido, mas o fato de muita gente jovem estar aspirando esse lugar e tá falando, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer, tentei fazer e não consegui, meu Deus, eu quero ser como ela, acaba sendo um pouco preocupante. Esses conteúdos, de forma direta ou indireta, colocam valores conservadores no centro de tudo isso. E aí são vários outros recortes que passam dentro dessa tendência. Não é só, como eu disse aqui, o de sexualidade, né? O da heterossexualidade da maior parte dessas mulheres, ou todas, na verdade, serem heterossexuais. Mas a raça também passa, né? A maior parte dessas mulheres são brancas, né? A maior parte dessas mulheres são brancas, né? A maior parte dessas mulheres são brancas. São muito próximas do que se imagina de uma mulher casada e dona de casa.